ser o que vocês não é aqui nem bem. Seis boxstyle que vale até uns quilates. O sonho de consumo do moleque engraxate. Olha os homens, não pode nem me ver, já quer parar. A vossa barra até umas horas eu boto asfalto pra trincar. De qual que é, demorou, então vamos na fuga. Exté ou diplomata, quero ver quem me segura. 8 preto rebaixado na função. Pelos becos e viela, a carreta é de ladrão, né? Que sempre assusta e dá couro na bura. Que flutua nas ruas em meio à nossa loucura. É pura adrenalina, curte na periferia. E no clube do Opala, no sobrado toda quinta e liga as mina. E vê se traz mais um cantina. Pois a rua é quem te ensina. Viaja sobre a neblina. Vem no chão, 22, polícia na quebrada. Vem no chão. Vagabundo de carreta na mira do camburão. Pode juntar o comboio e vir na cola. Opala, banda que não é ruim de roda. Roll, tipo no pique dos loucos da Fahrenheit. De roda, power track na humilde malandragem. Só para o gás do tanque, aqui o Joe acabar. No rolê de vagabundo, as puta é doida pra me dar, né? E aperta o pé e vem o que vier. Se a carreta é criminosa, dou perdido nos gambé, né? Sempre a pampa louca que tem que ser banda. 400 pisca alerta, mostra o dedo pros canos em casa. Vem no chão, 22, polícia na quebrada. Vem no chão, 22, gracinha da amada. Vem no chão, 22, polícia na quebrada. Vem no chão. Back.